Salve, salve, coelhada! Decadentes número 261. Um salve especial aí só para quem tá na semifinal da Copa do Brasil, moçada. É isso aí, que semana é essa? Que semana histórica! Nós vamos contar para filhos e netos ainda essa semana, viu? Puxa vida, que emoção! Estão aqui comigo os culpados de tudo, os membros fixos do Decadentes: Felipe Deleucas, Lucas Deleucas e Thales, que tá aí na Copa do Brasil, de acordo com ele. Felipe, dessa boa De noite. acordo comigo, não, cacete. De acordo com o que tá acontecendo? Não, mas você não tá na Copa do Brasil, não. Quem tá é o América. Eu tô pra quem? Flamengo? Tá certo. Felipe, dê sua boa noite. Ah, boa noite, pessoal. Vamos falar dessa uma semana positiva, né? Porque fizemos história ao conseguir uma vitória nos pênaltis. Não me recordava disso. E da última vez que aconteceu, na verdade. E ontem buscamos uma vitóriazinha, né? Burocrática ali, mas não importa, são os 3 pontos. E seguimos fazendo história, e depois que o Palmeiras perdeu pro Goiás, estão me deixando sonhar. Rapaz, o pior que é mesmo, né? Tá deixando, nós vamos chegar, nós vamos chegar. Lucas, dê sua boa noite. Boa noite. Eu acho que se continuar nessa toada aí, eu acho que não sobra americano no pro ano que vem, não. Todo mundo vai morrer de infarto. Complicado, viu? Mas que ótimo. Ótima semana. Tem ninguém reclamando disso, fique claro. É, exato. Tá teste para cardíaco, amigo. Você tá doido. Thales, dê sua boa noite e já emenda no resumo, meu querido, dos dois jogos. Boa noite, pessoal. É prazer inenarrável participar desse programa mais uma vez. É, muito mais numa semana igual essa, né? Que a gente teve uma decisão na quarta-feira e um jogo-chave ontem contra o Operário. Bom, jogo de quarta-feira. A torcida do América fez uma. Primeiro eu queria falar sobre isso. A torcida do América fez uma mobilização muito legal, muito bacana. É, uma recepção muito legal, que já havia feito anteriormente. É, essa em especial foi especial porque caiu o mundo em Belo Horizonte, uma chuva torrencial, uma chuva muito forte, e mesmo assim a galera foi. Parabéns aos envolvidos, parabéns a quem foi, parabéns a quem não foi, mas apoiou de alguma forma, enfim. Mas então, aí o jogo de quarta-feira, para alguns, o jogo mais importante da nossa história. Eu, com meus 42 anos, diria um dos jogos mais importantes da história do América. A gente veio com uma vantagem de 1 a 0, conseguida lá no Beira-Rio, no Gigante da Beira-Rio. E o time entrou com uma postura muito legal. O América simplesmente dominou o Inter, mas dominou de uma forma assim que deixou o Inter com a bola, o que é muito legal de ver. Você vê um time com a bola, mas não sabendo o que fazer, como atacar o América. Tanto é que assim, o Cavicchioli não fez uma defesa difícil no jogo. Defesa difícil, mas o Cavicchioli trabalhou bem no jogo, sim. O primeiro tempo foi arrastado, e por incrível que pareça, as melhores chances de gol foram do América. O América, se não me engano, finalizou mais que o Inter, mesmo o Inter tendo mais posse de bola que o América. O segundo tempo, aí o Inter, que já não tinha esquema nenhum, como o próprio Abelão falou, aí que já não foi pro Buma, meu boi, mas contou com uma defesa muito sólida. O Messias fez uma partidaça. Há de se elogiar também o Flávio, que pegou uma fogueira, que é substituir um dos melhores volantes hoje da Série B, que é o Zé Ricardo. Não comprometeu, fez uma boa partida. Uma coisa que eu achei muito legal no Flávio é que o Flávio, ele tem um passe que é talvez repensar a posição do Flávio. Talvez o Flávio não seja aquele volante ou cabeça de área, não. Talvez ele seja ali mais para a função do Juninho, que ele tem um passe muito bom. O Inter continuou para cima, até mais do que no primeiro tempo, que era tudo ou nada. O América se segurando muito bem. Os dois técnicos fizeram as mexidas e aí aquele negócio do destino, aquela velha história, aquela coisa maluca que só acontece com o América. Aos 49 e 30, o jogo ia até os 50, aos 49 e 30, uma falta boba do Alê no meio de campo, que até ontem eu achei que tinha sido o Toscano que tinha feito, mas aí os meninos me corrigiram, quem fez foi o Alê, e aí até hoje vendo o resuminho do jogo ali no Premiere, eu vi que realmente foi o Alê que fez a falta. Bola na área, aí foi falha, tanto do Léo Passos, que não deu o primeiro combate na bola, e depois para mim o Juninho também ali cercou só, não atacou a bola. Aí a bola sobrou pro menino que entrou, um menino ainda, Yuri Alberto, e fez o gol. Um balde de água fria pra gente e uma dose de ânimo extra pro Inter. Aí já vem aquela, né? Coisas que só acontecem com a América é tudo mais difícil, tudo mais complicado. Vamos para os pênaltis. E pênaltis esses que, assim, a gente tem um histórico traumático de pênalti. Quem não se lembra do que aconteceu contra o Fluminense. Mas fomos pros pênaltis. E mais uma coisa, o Cavicchioli. Não é um pegador de pênalti, mas por incrível que pareça, a primeira cobrança, o craque a sensação do Campeonato Brasileiro, o jogador mais falado, que é o Tudo, foi para a batida, o Cavicchioli esperou até o último momento, aí ele não teve como fazer, na hora que ele já, o batedor, o tal do Galhardo, já estava em cima da bola, ele já não tinha mais força, ele tentou tirar demais o Cavicchioli e acabou batendo para fora. De qualquer forma, se ele não tira do Cavicchioli, se ele bate no gol, o Cavicchioli pega, porque o Cavicchioli estava muito na jogada. Opa, aí já melhorou o jogo para a gente. A disputa já começou muito boa pra gente. E aí a gente bateu os pênaltis de uma forma muito legal. Você vê claramente que assim, o time treinou pênalti. Os caras bateram pênalti com uma frieza e com uma qualidade muito grande. Inclusive, há de destacar o Lisca, que mais uma vez mostra que tem total controle do time, que ele colocou o Sabino para bater um pênalti. Acho que, sei lá, talvez 90% dos torcedores do América não colocariam nunca o Sabino para bater um pênalti. E o Sabino mexeu com o coração da gente. Quem tinha algum tipo de problema cardíaco ali sentiu bastante o coração, porque o Sabino foi com uma calma muito grande para bater o pênalti e bateu com uma maestria formidável. Aí o Daniel Borges, que tem uma bola parada muito boa, bateu, mas ele tentou tirar e realmente ele fez certo, porque você vê que o goleiro Lomba, né, Lombardi, pulou e o Lombardi estava na bola, e aí o Daniel, para tirar, usou um pouquinho a mais de força e a bola subiu muito, o campo escorregadinho e tal, a bola subiu demais. Aí, segundo o Lisca, ele escorregou, né? Mas vendo os melhores momentos, eu não vi como escorregão, não. Para mim, ele bateu forte mesmo. Para mim, eu fiz questão de ver de novo o replay hoje, para mim ele bateu forte. E batendo forte, com o campo molhado, acabou que a bola subiu mais do que ele estava prevendo. Terminada a sequência de pênaltis, da primeira sequência, né, que a gente chama, fomos para as alternadas. A primeira leva de alternada, o América fez, o Inter fez. Aí na segunda leva, o nosso capitão Juninho bateu muito bem também, deslocou o goleiro. Aí ele olha para o Cavicchioli e fala que o Cavicchioli vai pegar o pênalti, uma certeza muito grande. O Cavicchioli realmente vai na bola. E para nossa sorte, se não me engano, acho que é Lohan ou Johan, não sei, o lateral esquerdo deles, bate mais ou menos igual o Daniel bate, com uma força mais excessiva, e a bola sobe, e a gente classificado, uma classificação inédita, um negócio maravilhoso, uma festa linda. Há de se pontuar também. Quem perdeu foi o Wendel, não? Wendel? Eu não sei, o lateral esquerdo, camisa 6. Que seja a puta que o pariu que perdeu. Perdeu, foda-se. E aí, muito legal, a gente classificou o Inter como nosso freguês, não soube perder pro Grêmio de Minas Gerais, então eles vieram para cima para só querer porrada, mas aí na hora que eles viram que a gente tem Léo Cachorro, Louco Passos e Messias, eles baixaram a bola. Virou-se a chave da Copa do Brasil, ótimo, festa, agora só volta em dezembro, pela primeira vez a gente é semifinalista de uma Copa do Brasil, e se você olhar os quatro times, você se assusta com aonde o América tá. Fechou, viramos a chave, porque no Brasileiro a gente precisava demais dessa vitória, porque a gente vinha de dois empates, ok que dois empates foram feitos de formas bem irregulares, fomos extremamente garfados em dois gols nesses dois jogos, então jogou uma pressão muito grande para cima do América. O América contra o Operário, não sei se pode dizer poupou alguns jogadores, mas, por exemplo, o caso do Zé Ricardo é um jogador que está machucado, então a gente vai até falar sobre isso no programa. Qual que é o grau dessa contusão, por que que ele está esse tempo todo, porque no América essas questões de as questões físicas e tal, elas não são muito bem informadas pra gente, não. Mas, enfim, fomos com um time, não vou dizer misto, mas algumas peças diferentes ali. O América entrou fazendo uma pressão muito boa, pressão na saída de bola. Acabou que o Léo Passos, num erro do Pedro Ken, que é um jogador muito experiente, um cara que já rodou bastante, o Léo Passos tomou a bola dele, saiu cara a cara com o goleiro, bateu muito bem, fez o gol. Depois o jogo, parece que pra mim o América fez um cerca Lourenço ali só para descansar, jogou com o resultado na mão para dar um tempo ali pro time e tal, controlou bem o jogo. O Cavicchioli fez boas defesas, nesse caso realmente ele fez umas defesas muito importantes. De se elogiar também a volta do Baumerman, que voltou, não sentiu nada, então isso não que o Anderson seja um péssimo zagueiro, mas o Baumerman com o Messias talvez faça uma das melhores duplas de zaga que o América já teve. Finalizamos com 1-0. Voltamos a ter uma diferença boa aí pro sexto colocado, mas pro quinto colocado, o quinto ainda tá muito pertinho. E é isso. Semana muito boa e vamos que vamos. Excelente. Eu já vou acho emendar. Acho que eu me alonguei demais nos meus resumos, mas eu me empolguei com o Inter. Eu já vou puxar aqui um comentário antes dos outros, só para encaixar no seu resumo aqui, ó. O Marcos Grassi tá perguntando aqui, ó, boa noite, Dilex, na hora do gol do Inter, com a sinceridade, respondam quem pensou, América sempre perde na farofa no final. Quem pensou? Ah, eu pensei. Eu também. Mas é o mais lógico, né, gente? É o mais lógico. Ainda mais depois que, principalmente porque depois que tomou o gol, não só pelo gol, a impressão que dava é que, tipo assim, os caras... O time morreu, né, cara? Morreu, desabou. Você vê que aquele lance, aquela cena do Messias sentado, encostado na trave, o semblante dos atletas, tipo, arrasados, assim... Se o Thiago Silva tivesse lá, ia chorar sentado na bola. É, o Davi Luiz ia falar que só queria dar alegria pro povo dele. O comentarista, esqueci agora o nome dele, comentou que flagrou o Diego Ferreira chorando depois que acabou o jogo. Então eu falei, caraca, os caras já entregaram. Pelo Esporte TV foi Henrique Fernandes e uma menina. Foi não, mas eu tava vendo na Globo. Aí alguém. Deve ter sido o Fábio Júnior e o Bob Faria, não? Não, mas era alguém que tava no campo, que era um repórter campo. De campo que falou. Ah, é o filho daquele cara que apresentava um programa na Globo? Bom, não sei. Não sabe que é Rocha, Pedro Rocha, alguma coisa. É esse mesmo. Aí ele comentou, falou: poxa, flagrei aqui, o Diego Ferreira meio abalado, chorando aqui no banco de reserva. Agora fodeu. Os caras já entregaram os pontos. Graças a Deus, os pênaltis. Salvar a gente. Se você for pensar bem assim, né? Nosso histórico com pênalti é os nossos goleiros não pegam e os nossos atacantes não fazem, né? Então, se você pensar numa disputa de 5, tem que bater 5 pênaltis por ter chance do cara fazer a maioria e que o goleiro vai buscar uma, é difícil, né? Ainda na mais essa situação que foi, né? Que o Inter não mereceu ganhar aquele jogo. Não. Não atacou, não fez porra nenhuma. Foi, tipo assim, acharam um gol no final, no mais estilo o abelismo, né? Que é bom o boi pra área e ver se acontece alguma coisa, né? E no único lance que a bola não subiu pro lado do Messias, nós tomamos gol. Eu até, sobre o jogo do Inter, assim, eu concordo com os comentários do Thales em 90%. A única parte que eu discordo foi na... Porque no comecinho do jogo, assim, até os 15 minutos do primeiro tempo, eu falei, nossa, fudeu, nós vamos perder esse jogo, cara. Porque no comecinho o Inter tava mais agudo, assim. Depois parece que o América se organizou, aí fez o que o Lisca talvez devia estar pensando, né? E ficou meio que a tônica do segundo tempo lá do primeiro jogo. O Inter com a bola, mas sem conseguir fazer nada. Aí deu uma tranquilizada, mas os primeiros 15 minutos o Inter veio bem forte, né? Eu tava preocupado, mas depois... Aí, mas ele não tava entrando dentro da área, né, Lucas? É porque quando, no segundo tempo mesmo, o jogo foi todo assim, o Inter ficava rodando a bola para lá e para cá, voltava e tal... Nos 15 primeiros minutos, o Inter estava muito próximo ali. Então, cheguei a ficar mais preocupado, assim. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo para lá, e o segundo tempo inteiro, estava meio que aquela sensação mesmo que não ia dar nada. Porque o time do Inter não estava armando nada. E deixa eu perguntar para vocês uma coisa. No primeiro jogo, a gente amassou os caras, colocamos marcação alta, aquela coisa toda, acabamos saindo com 1-0. Aqui, ao que parece, o Lisca botou o regulamento debaixo do braço e esperou o Inter tomar a iniciativa, né? A sensação... Desculpa, pode falar, gente. Não, e acabou que a gente tomou uma pressão assim, muito maior do que nós tomamos lá no Porto Alegre. É isso mesmo? Vocês concordam? A impressão que eu tive é que assim, o América precisa de ter um campo mais leve para conseguir jogar melhor. O Ademir não conseguia segurar a bola lá na frente, porque o campo estava muito molhado. O Azevedo também, que já não era muito rápido, com o campo molhado também não conseguia puxar contra-ataque. Então, eu acho que o campo molhado atrapalhou muito a gente nesse sentido. A América não conseguia ficar lá na frente, segurar lá na frente. Então, eles tinham poucos tiros de meta para a gente conseguir começar aquela marcação no campo adversário. Né? Eu fico um pouco nessa sensação. O Ademir apareceu pouco pro jogo, porque quando ele pegava na bola, ele não conseguia carregar com a bola, porque o campo molhado estava atrapalhando muito. Eu acho que o campo... Assim, algumas coisas fizeram diferença nesse jogo. Uma delas, eu acho que foi o campo pesado, né? E atrapalhou a puxar contra-ataque. O Ademir não estava conseguindo ali encaixar muita coisa. E outra, acho que o Zé Ricardo fez falta, né? O Flávio não entregou, né, no jogo, nem igualmente na quantidade de desarmes, porque ele não bem fez desarmes no jogo contra o Inter, e ele também não tem o passe, né? Se não me engano, deixa eu até conferir aqui. Ele teve, contra o Inter, acertou 67% dos passes. O Zé, o aproveitamento dele de passes vai para casa de 83%. Então, tipo assim, ele erra mais, né? Então isso faz diferença na saída. E ele também se posiciona mais atrás. O Zé Ricardo, você vê, quando você pega o mapa de movimentação dele pelo campo, né? Ele ocupa mais o campo inteiro, tanto ofensivo quanto defensivo. O Flávio tende a ficar mais na parte defensiva do campo. Isso também faz diferença, né? Marcar mais alto, por exemplo, né? Então acho que tudo isso contribuiu. Eu concordo. Eu ia até comentar essa falta do Zé Ricardo nessa marcação alta. ele é o último elemento dessa marcação alta aí, que e o Flávio não consegue suprir da mesma forma, não. O Flávio é muito mais primeiro volante mesmo, na acepção da palavra, eu acho. Muito embora, a gente pode discutir aqui mais para frente do programa, se ele deveria jogar de primeiro volante. É, eu acho, né, que o Zé Ricardo, por muito tempo, a gente reclamou que ele jogava mais ou menos como o Flávio tá fazendo agora, né? De ficar mais preso lá atrás, que ele devia ter mais chance de subir e tudo. Então, acho que a tendência, né, se for continuar, é ele acabar evoluindo, né, e fazer algo parecido com o Zé Ricardo. Eu não sei se ele vai ser o mesmo jogador que o Zé vai se tornar tão bom quanto o Zé é hoje, mas ele é mais novo, né, então, assim, dá pra esperar que ele melhore, né, mas não, vamos ver, né, porque hoje não tem um cara que faz o que o Zé Ricardo consegue fazer, né, a gente não tem esse jogador que entrega o que ele entregue, né, isso vai, já é um problema com ele machucado, e se ele acabar sendo vendido, aí vira mais problema ainda, né. Com certeza. Chegou o Léo Gomes aí, né? Em teoria, é banco do Zé, né? É, as teorias da conspiração aí falam que ele é o titular, né? Tomara que não. Se ele for o titular, quer dizer que o Zé tá saindo mesmo, né? Essas são as teorias aí. Essa lesão dele aí tá suspeita pra caramba, viu? Tá bem suspeita, eu acho. Não, eu realmente acho que ele machucou. Assim, se você for ver a forma como ele sai do jogo contra o Cuiabá, dá pra você ver que ele realmente sentiu... Que ele se machucou muscular e não é. Bom, que seja um estiramento de grau 1, ele vai ficar umas 2-3 semanas fora. Então, tipo assim, você vê que na hora que ele sente o desconforto na coxa, ele sai puto porque ele sabe que não é uma lesão que ia tirar ele do jogo contra o Internacional de qualquer jeito, né? Então, que ele machucou. Porque você vê o quão puto ele saiu. Ele saiu sem nem olhar pro Flávio, ele saiu, tipo assim, literalmente muito chateado, né? Então você vê que ele. Acho que ele sentiu bastante isso. Agora, o pessoal pode estar procurando, até porque ele é realmente o que ele tem entregado hoje. Você vê, poucos volantes fazem, né? Uma marcação tão alta assim, sobe bem. Então, o número de passos acertados dele tá muito bom. Então, ele tá jogando nível de Série A. Então, times que querem sair jogando e tudo, um volante como ele, né? Consegue ter um índice de acerto de passos, tanto no campo de defesa quanto no campo de ataque. É todo mundo que tem, né? Então, eu trago os times que estão procurando, são esses times que querem mais propor jogo, você jogando desde a defesa, né? Então, assim, é normal o interesse, né? Vamos ver se a gente consegue manter o que vai ser. Não sei como que foi a janela de transferência, né? Se já fechou. Parece que fechava hoje, né? Não tinha um negócio assim? Alguém postou em algum grupo que eu tô que parece que fechava hoje, mas não sei não. Não sei se às vezes talvez mudaram isso com a pandemia aí, né? Bem provável. Se for beneficiar o Flamengo, então provavelmente mudaram. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Juan Xavier tá mandando aqui, salve rapaziada, tá perguntando sobre a SEMI aqui, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. O Mauro tá falando que o Coelho tá voando, então o time tá bem mesmo. O Lucas, eu vou fazer seu comentário daqui a pouquinho. Marcos Grassi já falou aqui. Humberto, boa noite moçada, alegre aqui, Inter tomando a tarraqueta com o Flu em casa, na quarta sua boca desde criancinho. Humberto, você tá com raiva do Inter mesmo, hein? Mas... Aí, menino Humberto tem que me desculpar, mas eu tô contra ele. No Campeonato Brasileiro, o Inter tem que ganhar. Eu também, sou Inter, sou Flamengo. Eu também, São Paulo, eu sou todos, menos um time. Esse aí, se jogar o time do capeta e ele, eu sou todos pro time do capeta. Mas eu acho que nesse aspecto aí, a diretoria do Inter não tá querendo que o Inter seja campeão, não, viu? Contratou o Abel, cara. Olha o cara, três derrotas, já tem eliminação na Copa do Brasil, péssimos. Pois é. O Lucas aí aqui tá levantando o Messias, ó. E o Messias, como vem jogando, hein? Levando em consideração o título da Série B de 2017, essa classificação, e como ele jogou em ambas as oportunidades, ele já é um dos maiores e melhores da nossa história? Eu acho que é cedo ainda. É, em termos de história, a gente tem o Wellington Paulo, tem o Denis, né? Assim, que em termos de ficar na memória efetiva do torcedor, tem outros zagueiros aí que também chamam atenção, né? É, mas... Então... Sei lá, cara, semifinalista de Copa do Brasil, se sobe ainda com a América, na verdade, se a América leva o título da Série B, e acabou, ele já entra disparado ali na frente. Na liderança, eu acho que ele já pode estar, ele tá assim, tempo do que jogou com a gente, acho que se fizer um top 5 aí, com certeza ele tá na lista, né? Mas eu digo assim, em termos de identificação... Em termos de identificação, quando a gente olha ainda, pô, você pegar aquele vídeo da final das Sul-Minas... O Elton Paulo falando daquela entrevista pós-jogo ali, cara, o nível de identificação que ele tem com o clube também, eu acho que ainda é um pouco diferente em termos históricos, né? Vamos colocar assim. Mas acho que de bola, talvez ele já esteja nessa lista muito bem ranqueado, sim. Não, sim, igual eu falei, isso é bem discutível. Eu não vou dizer que não esteja, não. Talvez esteja, sim. Eu tenho que pensar, eu acho que eu preciso pensar um pouco mais para responder com mais parcimônia, assim, porque que de passe, fato. Passe quem? Passe quem? Parcimônia, rapaz. A primeira palavrinha nova aí. Não, eu tô com o Google, que tem uma casa sogrona, tem computador aqui, bobão. Ah, tá. Tá bom. Como escreve então, parcimônia? Escreve aí, parcimônia. Escreve aí, ó. Não, eu já achei, filho. Tem até acento essa porra aqui. Tem acento da vovó aqui, a parcimônia. Bom, mas boa pergunta, Lucas. Eu preciso de tempo para pensar. Mas que eu acho que já tá num top 5 dos que eu vi, certamente, viu? Ah, puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. O quê, já, cara? Parcimônia é um conceito epistemológico que rege a relação de valor entre hipóteses ou cursos de ação. Ou seja, bosta nenhuma se viu pra mim essa porra. É isso, cara. Tem que. Uma coisa pensada com parcimônia é pesando os dois lados, analisando com mais carinho, entendeu? Agora sim. Né? Você tá super valorizando a nossa audiência, bicho. Os caras não têm essas porra que você fala. Sei. Tô dando uma de volta. Putz, se você for pensar aí, pra mim, os top 3 hoje de zagueiros que eu vi jogando no América, é o Wellington Paulo, Suelton e Messias. Suelton. Vamos passar para a próxima pergunta? Eu me recuso a comentar isso. Filho, o Suelton foi campeão mineiro, nego. Em cima da cachorrada. Um vestido mais importante da minha vida. O Anderson de cabelo loiro. De cabelo loiro. Salve, salve, Gilmar Pereira, salve, salve, Decadentes, Parauapebas o saúdam. A classificação foi espetacular, sofrida como sempre. Temos um jogo crucial contra o Juventude. Força máxima, na minha opinião, sim. Na minha também. Infelizmente. Não só vai ser força máxima, o até poupou contra o Operário, né? É, pois é. Depois, mas, contra o Operário não jogou o Giovani, que hoje é. Ele é titular, ele tá jogando muito mais com o Alê. Ele não jogou o Daniel, jogou o Bauer, mas não joga terça, né? Tomou terceiro cartão. Então é segunda, terça-feira é Messias e Anderson de novo. Vamos até o João Paulo e com. Jogou o Lucas Luan. Lucas Luan. É. Grata surpresa até, diga-se passagem. Não fez muito porque o jogo, tipo assim, não foi lá muita coisa, mas ele desarmou bem. Então, defensivamente, pelo menos ele se mostrou seguro, mais seguro que o Sávio, por exemplo, né? Que é basicamente um cone ali pra você conseguir driblar, né? Até pecado que eu vou falar aqui agora, mas que beleza o Sávio ter pego Covid, hein? E aí o Lucas Luan jogou. Fala isso não. O senhor me perdoe. Sei. Vandermon, nosso parceiro aí, ó. Saudações americanas, amigos. Tá aí mandando uma saudação. O Gabriel aqui tá nos cobrando, ó. Boa noite, Decadentes. Preocupadíssimo com a condição física dos atletas e a má fase interminável do Alê. Espera a retratação dos amigos sobre Léo Passo, nosso talismã. Nova Serrana pros abraços. Gabriel, sobre a fase interminável do Alê, você tem que pensar o seguinte: a fase vai terminar na velocidade do Alê. Nossa. Então você se prepare aí, certo? Ô, Thales, você quer fazer sua retratação sobre o Léo Passo aí? Peraí, deixa eu fazer um comentário primeiro. Que retratação? Alguém aqui já criticou o Léo Passo? Já, pra caralho. Eu não tô lembrado disso, não. Não só critiquei, eu como continuarei disso, criticando. Que isso, gente? Acho que o Felipe não tá entendendo a sua piada. Léo Passo agora. Tá, eu diria Léo que Passo ainda vai fazer dupla com o Richarlison na seleção brasileira ainda. Olha, eu só não coloco que depois que o Giovani nos surpreendeu, melhorando assim, literalmente, né, da água pro vinho, já abre aquele precedente que talvez o Léo Passos, depois de uns bons anos ali treinando, fundamentos, consiga melhorar também, né? Mas ainda não é o caso, né? Assim, então. Ele fez os gols de pênalti, que super justo, a gente viu isso na cobrança de pênalti que faz bem batido. Do caralho. Bem, né? Batido. O gol contra o Operário, assim, foi basicamente dado também, né? Assim, o Rodolfo foi, pressionou o cara. É, o outro mandou um passe ali pra ele, ele teve lá, o goleiro, era quase um pênalti, né? Tava aberto, mas, ali, o goleiro ele fez. É, mas, ô Felipe, você há de concordar também que em tempos passados, o Léo Passos não faria aquele gol que ele fez ontem. Ele erraria aquele gol. Há uma evolução aí, sim, no Léo Passos. E outra coisa importante de falar sobre o Léo Passos, assim, no jogo contra o Inter, cara, o primeiro pênalti a ser batido, puta que depois do craque do brasileiro perder, é uma responsabilidade muito grande. Ele foi lá e bateu sem chance. Sem suar. E bateu frio, sem suar. Então, sim. Mas nessa ainda, eu acho que, em termos de elogiar a pênalti, eu elogio mais o do Sabino, né? Porque eu acho que. Não elogio bosta nenhuma. Tá louco? Caramba! Quase matou a gente. Porque depois que passa, é do caralho o pênalti do Sabino. Mas na hora, puta que pariu. Na hora não, é foda. Seguinte, o Léo Passos, que não, ele era um dos preparadores oficiais hoje, dá pra falar, né? Porque ele tem pegado os pênaltis pra bater e tem até mostrado certa competência, né? Só que quando você vai analisar tipo, a situação de cobrança, o Sabino entrou basicamente ele na chance de se tiver pênalti eu bato. E ele é tipo, zagueiro volante ali, não tem nem muito tempo de jogo, menino da base. Tipo, pra ele pegar ali pra bater também. E ele bateu foi depois do Daniel ser perdido ainda, né? Então. Ô, Jairo, como é que chama o rapaz aí que comentou? Esqueci o nome dele, Gabriel, né? Gabriel. Ô, Gabriel, da minha parte, o Léo Passos está perdoado, eu vejo a evolução. Mas você vê que esse cara que está aqui em cima de mim, ó, ele tem uma certa birra dele. Tá não, mas assim, só para fechar essa parte do Léo Passos aqui, teve o Marcos Vinícius fez o melhor comentário sobre isso. Léo Passos é o nosso melhor volante no ataque. Então, aí eu recordo. Diga-se de passagem, no jogo contra o Operário, ele teve 3 desarmes. É mais do que qualquer volante nosso. Aí, ou seja, como volante ele funciona muito bem. Tá certo. Marcelo Tossolar, nosso parceiro aqui também, ó. Vitória fundamental contra o Operário ontem. Excelente notícia a volta do Bauerman. Agora, LP7 na seleção da rodada foi demais. Em tempo, só vi o pênalti do LP7 no outro dia. Não tive coragem de ver ele batendo. Mais um do time Felipe aí, ó. Mais um do time Felipe. E do meu time também, que não deu conta de ver os pênaltis. Gente, não, assim, só pra terminar o LP7, aí, não dá não, gente. Ele tropeça na bola. Tá fazendo gol e tudo, mas ele tropeça na bola, coitado. A gente, ele tá virando o talismã, como o pessoal falou aí, mas, sinceramente, viu? Não dá não. Tem que melhorar bastante aí. Torcer pra mim é uma macumba que melhorou o Giovanni, melhorou o Léo Passos também, viu? Agora sem. Agora sem gozação, Jairo, tem algumas coisas legais aí. Por exemplo, a gente ficou com medo do Léo Passos ser o titular do time. A gente viu que ele não é o titular do time. O ataque titular hoje é o Felipe Azevedo, o Rodolfo e o Ademir. Então o Léo Passos realmente não tem a condição de titular. Ponto. E se você for pensar os reservas, cara, você tem lá um tal de Felipe Augusto, que, nossa senhora, ele é muito ruim. Entre Felipe Augusto e Léo Passos, é Léo Passos, com certeza. Aí você pode falar assim, ah, mas o Léo Passos tá tirando o lugar do Vitão. Aí, ok, aí é uma outra discussão. Mas que realmente eu vejo uma evolução no Léo Passos, sim, eu vejo. Eu só acho que o Vitão briga mais com o Rodolfo, em termos de... Assim, deveria, né? O Lisca, de vez em quando, coloca ele como nove. Na prática, o banco do Rodolfo hoje é o Léo Passos. Exato. O Léo Passos é tanto o banco do Rodolfo quanto o banco do Azevedo. O Léo Passos entra em qualquer uma das três ali da frente, né? E outra coisa interessante que a gente não comentou ainda, ontem ele tava com a 10, filho. LP 10. Léo Passos é 10. Nosso parceiro Zé Alves Aguiar aí também, ó. Salve, Coelhada. Itabira vos abraça. Boa noite. A semana foi muito boa. Augusto Rezende está falando que a janela de transferência fechou na sexta-feira. Muito bom. Né? Eu até procurei sobre isso, assim, só que eu vi algumas pessoas falando que era sexta-feira. Eu peguei no site da CBF, mas a notícia era de julho, né? Por conta do Covid, eles tinham falado que o período vai ser de 20 de julho a 10 de agosto e 13 de outubro a 9 de novembro. Então, na teoria, já tinha sido fechado antes. Mas deve ter alguma outra atualização depois, que eu não fiquei sabendo. Não está noticiado aqui, mas que estendeu até na sexta-feira. Isso aí. O Flávio Azevedo, focar nos jogos essa semana, fazer 6 pontos praticamente garante o acesso. Não, mas já dá um boom. Dá um salto gigante. Principalmente porque é contra um adversário direto, né, que é o Juventude, né? Pô, nós temos essa semana nós temos um Juventude na terça e um Oeste Lanterna na sexta. Obviamente, estou muito mais preocupado com o jogo de sexta do que com o jogo de terça. Geralmente, quando a gente joga com os caras de cima, a gente se dá bem. O que suja a nossa água é os porco magro. É os Oeste, os Náutico. Aí, lembrando que o Oeste tem, talvez, aí, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Continua aí o programa, Jair, por favor. Você quer ter audácia de citar o nome, Otávio? Não, segue o jogo aí, ex-gordo. Quem está jogando Oeste? Não, isso é jogador? Luanel. Isso é jogador, Noai? Tá doido. Luanel. Pessoal dos comentários, mandem aí seus comentários sobre Luan é jogador de futebol ainda ou não? Avisa o Thales aí. O Augusto Rezende está falando que o Zé Ricardo vai ser vendido no final da Série B, bem provável. Sérgio Freito de Divinópolis, confiante e feliz, bacana demais. O Marcos Neto está falando que no Super Esportes, aquela reportagem falando que Flamengo, Cachorrada e Inter tentaram contratar o Zé. Tentar, todo mundo tenta. Quero ver quem é que pinta, quer dizer, quem é que bota dinheiro na brincadeira para contratar mesmo. O Lucas tá aqui. Fato é que subindo para a Série A ou não, né? No ano que vem, Messias, Zé Ricardo, com certeza não ficam. É, eu acho muito difícil, realmente. Eu diria que, com certeza, não sei. Mas, assim, que é difícil, é. Hipoteticamente, se a gente subir, quem faz mais falta, o Zé Ricardo ou o Messias? Para mim, o Messias. É, para mim também. Acho, é difícil. Para achar um zagueiro do nível do Messias, porque para repor é difícil. Para repor um zagueirão daquele nível é mais difícil. O Zé Ricardo é bom. Mas se faz um campo bem montadinho... Havendo dinheiro em caixa, mais fácil achar primeiro o volante do que achar zagueiro. Exato. Havendo dinheiro, né? E a gente viu. Eu acho que vai ser muito difícil substituir os dois, né? Mas a gente sentiu na pele ano passado que foi jogar essa Messias, né? Pois é. Então. Deixa eu ver isso aqui. O que mais a gente tem de comentários aqui? O Marcos Vinícius, Eloy Xavier, tá aqui falando sobre o nosso Léo Paz, nosso melhor volante no ataque. Fato. O que mais? Fabiano Liporati está aqui falando. Ó, Lionel Passos, né? O que mais? O Fabiano aqui está colocando. Para essa macumba funcionar, vai ter que aumentar a vela e a dose de cachaça. Para o Léo Passos funcionar. Para a macumba aqui funcionando hoje. No Giovanni funcionando, Léo Passos. Brincadeira. Zé, você está perguntando aqui, ó. Cara, as imagens da Rua de Fogo estão em qual plataforma? Bom, para quem não viu, a gente fez a cobertura da recepção aos jogadores na quarta-feira. Lá no Pitangui, as nossas imagens estão tanto no Facebook quanto no YouTube do Decadentes, tá? Foi muito legal, a gente fez lá a chegada dos jogadores. A torcida, como sempre, tá de parabéns, né? Tá de parabéns. E o América fez um vídeo também, muito legal, no canal do América mesmo, no YouTube, né? Com os preparativos da partida e o background ali do jogo, a reação dos jogadores, foi bem legal também. Que também tem um pouquinho das imagens dessa chegada dos atletas lá no estádio. É, mas essa filmagem, isso aí, que está no Instagram do América, não tem o mesmo sentimento do que tem no Decadentes. Quem for assistir, assiste primeiro no Decadentes, entra não, lá, curte, o sentimento está ali. Com certeza, o que eu estou dizendo é que a gente tem que valorizar também o trabalho do nosso canal, que inclusive, eu tenho que parabenizar, a gente critica muito o marketing, tem que criticar mesmo, eles erram bastante, mas... Em termos de o canal no YouTube esse ano do América está sendo muito legal. Eles estão postando entrevista com os jogadores direto, com a coletiva depois do jogo, fazendo alguns vídeos assim. Tem sido bem bacana. Isso aí. O Augusto está lembrando que amanhã o Lisca vai estar no Bem Amigos. Ó. Oh. Bacana, né? Bom, então, gente, o que vocês estão esperando para a semi? Qual que é o sentimento de vocês aí para a semifinal? Posso começar? Nosso amigo, deixa eu trazer aqui, o Juan Xavier está perguntando aqui, esperar desse confronto da SEMES. Então, eu já vou começar. Não estou pensando nisso ainda. Já virei a chave, meu negócio é só campeonato brasileiro. E é sério. Eu também acho que preocupado. A gente saber, tem que ver como é que... Eu acho que o Palmeiras, em primeiro lugar, tem uma pergunta muito grande aí, para dezembro, é a situação de Libertadores deles. Então, em teoria, se eles passarem, eles pegam dois gatos mortos lá, Libertar e Jorge Wilson, né? Então, vão pegar, em teoria, um jogo fácil e... em teoria, né? Porque tudo é Libertadores. Espero, ano que vem, jogar isso para saber em loco, né? Como é que é. Mas, então, tem que ver como é que o Palmeiras chega lá. Existem alguns papos aí, né? De que o técnico que chegou já estão queimando ele. Então, a gente não sabe muito bem. Eu prefiro aguardar um pouco mais para saber o que, que vai ser. Mas, em teoria, não. O time do Palmeiras tem um investimento absurdamente maior do que o time do América, né? Mas nós já provamos isso em pelo menos duas fases anteriores, e talvez até contra a Ponte Preta, que também tem uma folha maior que a nossa, que no hora do vamos ver, né? Pode ser diferente. Futebol é um esporte diferente, né? E você, vai ser uma batalha da exequidade, né? Que isso, hein? Depois eu que falo difícil? Tô com o Google aberto. Ah, tá certo. Essa é a palavra da semana do Peribian. Eu acho o que é difícil fazer. Falar do confronto. Só um minutinho, Felipe, só um minutinho. Você vê, Lucas e Jair, que o Felipe não tá na nossa onda de piada. A gente faz as piadas, ele já vem sério cortando nossas piadas. Já fez isso com o Lucas, agora cortou a minha piada também. Continue. O cara, mas você sabe o que é isso, né, Jair? O cara, quando começa a namorar, ele fica mais sério. Né? Depois. Aí você vai ver, filho. A vida cobra. The life is snake. Você já viu aquelas tretas que rola às vezes com... Já teve com o Edmundo, com o PVC, que tem que é o jornalista, que na verdade é um ex-jogador, e o jornalista que é jornalista de verdade. É o que tá acontecendo. Você é o nosso ex-jogador, é o nosso Edmundo aqui. E o Porra, eu não sou ex-jogador, não, cacete. Eu sou jogador ainda. Desculpa. É o nosso jornalista boleiro. E o Felipe é o nosso jornalista diplomado. Então sempre tem essa treta, entendeu? Tem essa rivalidade. Faz sentido, faz sentido. Então pode comentar aí, PVC. Eu vou ficar aqui debaixo olhando você. É difícil fazer previsão de... O jogo vai ser aqui 23 de dezembro próximo, né? Isso. Tá um mês pra frente ainda. É difícil como é que vai estar a situação do técnico lá, se ele vai estar voando baixo igual foi o Jorge Jesus, que tu pensou um pouquinho no Flamengo, engrenou e botou um puto num time que era quase que invencível, ou se vai ser igual o Domi, também no Flamengo, que tipo assim, pegou um time ali, fez até uns bons resultados, mas depois tipo assim, quebrou o elenco lá, o pessoal não gostou dele, tentou chutar ele fora. O que vai? Daqui a um mês o cara pode estar nadando, voando baixo, ou pode estar também mal, né? O importante é, eles perderam pro Goiás com desfalques, então, tipo, daqui a um mês os caras vão estar 100%, às vezes vão perder um jogador aqui ou ali, uma lesão que faz já muda completamente às vezes o time, eles dependem, parece que bastante do Rafael Veiga ali no meio, às vezes se ele machuca ali e perde os jogos, já pode dificultar pra eles, como é que vai estar a situação de brasileiro, de Libertadores, é difícil falar pra gente, né? Porque a gente também, não é nada se a gente perde ali, vamos supor, espero que não aconteça, mas uma lesão tira o Messias, uma lesão tira o Cavicchioli, por exemplo. Você vai chegar confiante pro jogo contra o Palmeiras? Se você jogar Ayrton ou Jory? É difícil, né? Então, assim, tem que ver o que vai ser daqui a um mês, né? Por enquanto é focar no brasileiro para fazer o máximo de ponto possível e garantir, né, esse acesso de uma vez, né? Que a gente pode até voltar a poupar, né? Quando estiver no entre jogos lá. Gente, pra vocês terem uma ideia de como é que a nossa maratona é complicada, de terça-feira que vem até o dia 23 de dezembro, que é o jogo do Palmeiras, nós temos 9 jogos em 28 dias. É um jogo a cada 3 dias, cara. É barra pesada mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem aí 8 jogos de série B até chegar no jogo contra o Palmeiras. E o lance é se garantir nesses 8 jogos. Fazer aquela gordura que a gente fez para poder jogar tranquilo contra o Inter, entendeu? Se possível, dependendo do que a gente conseguir nesses 8 jogos, a gente já vai estar muito perto de uma classificação, mas muito perto mesmo, né? Se a gente conseguir aí, sei lá, digamos que a gente consiga 16 pontos nesses 24 que a gente está falando aí, a gente já vai estar muito próximo mesmo de um acesso para a Série A. Então, assim, enfim, agora é isso, agora é focar nesses 8 jogos, cara. Não tem... Palmeiras a gente vê quando chegar na época, porque até lá nosso foco é acesso. É fazer gordura, é fazer o máximo de ponto que der nesses 8 jogos aí. Eu acho até que só de fazer nosso dever de casa, já, assim, sendo mais pessimista um pouquinho, se a gente fizer 14 pontos, né, que seria o quê? 4 vitórias e 2 empates em 8 jogos, né? A gente vai chegar com 50 e a gente vai ficar com 54 pontos. Vai estar faltando, na teoria, 10 pontos para 6 rodadas. Então, assim, se a gente fizer o dever de casa, dá para a gente chegar com o Palmeiras, podendo, talvez, poupar jogadores ali para jogar com mais tranquilidade na semifinal. Fato. Com certeza. Último comentário aqui, rapidamente. O Mauro Murita perguntando quando a gente vai entrevistar o Salum. Mauro, a gente já tentou várias vezes, viu? Mas o Salum aqui tá escorregadinho, tá difícil conversar com ele, viu? Mas nós continuamos tentando. Vamos lá, então. Fale com a Latina, gente? Bora. Bom, então vamos começar. Jogo contra o Inter na quarta-feira. Nós não tivemos votação de colatina e bala no Twitter essa semana, porque o nosso responsável por balas e colatinas estava embriagado demais pelas vitórias para lembrar de postar no Twitter. Mas né? Peraí, quem que é o responsável? Só para eu entender. Todos nós. Estávamos embriagados de vitórias. Então não tivemos o bala da galera. Pro jogo contra o Inter, vamos começar com o bala, já vou puxar. Para mim não tem dúvida nenhuma, Messias. Messias jogou demais os 2 jogos e na área ali, bola de cabeça não tem para ninguém não, é tudo dele. E mais uma vez o Thiago Galhardo desceu do jatinho fretado pela cachorrada diretamente pro bolso dele. Talvez não tenha saído de lá até hoje, inclusive. Né? E se a gente por acaso jogasse com o Inter de novo, provavelmente o celular do Galhardo vai até conectar no Wi-Fi já do bolso do Messias, já. Então, em casa que já tá. Então, pra mim é Messias. Felipe? Messias. Thales? Lisca. Lisca. Quer justificar? Não, não precisa. É, então, bicho, caralho, sensacional, sensacional. Tudo que o Lisca vem fazendo pelo América é muito bacana, cara. E esse foi coroado aí com essa classificação. É muito legal, cara, muito legal. É o Lisca, o de Lisca. Bacana. Lucas, seu voto? Eu vou votar no Messias também, tanto pelo que você mencionou durante os 90 minutos, quanto pelo pênalti, né? Que pênalti, rapaz. O Lomba podia ter ficado, já tá no mesmo canto antes da batida, que não pegava o pênalti do Messias ali. Porrada no canto, bem demais. Porra, com ódio. Isso aí, Messias então eleito aí, mas vale a menção honrosa. Ah, naquele jogo, cara, todo mundo mereceu um bala, né? O Juninho, né? Até questão de discurso, de... Toda aquela questão de não deixar o time cair a moral para bater os pênaltis, tudo aquilo, né, cara? Tudo isso tem muita importância, né? Então, todo mundo ali mereceu o bala, né? Tanto é que eu acho que não precisa ter colatina, não. Alguém quer eleger algum colatina do jogo de quarta-feira? Rodinei. Ah, esse aí tá fácil, aí. Babacão, passou lá em cima. Lindoso também. Ah, os dois. Rapaz, uma coisa que eu não entendi ali, porque o que aconteceu, pelo que o pessoal falou, é que o Rodinei provocou o banco. Isso. Aí, e ele não sofreu, não teve punição nenhuma em cima dele. Aí, quando foi acabou o jogo, o Alê revidou a provocação e os caras foram putos e partiram pra briga. Foi. O América mesmo não brigou, ele só, tipo assim, só ficou separando e apartando a situação com um cara puto querendo bater no Alê. Só que o Alê foi expulso também. Porque, tipo assim, como contra... Engraçado que o Alê mesmo nem vi na briga, acho que ele foi correndo pro vestiário, né? Então, tipo assim, se fosse pra expulsar, ele tinha que expulsar o Rodinei junto, né? Já que o Q0 foi igual, foi provocar. Tem um vídeo que mostra o momento do início da briga, que é o Lomba com o Alê. O Lomba até tenta segurar o Alê. Aí o Alê tira a camisa na hora e sai correndo. Diz que você nem vê ele nas imagens. Agora, talvez ali nessa situação, pelo que o Lisca falou, o Rodinei provocou o banco do América. Mas eu não sei se os jogadores do Inter viram o Rodinei fazendo isso. E aí, no final do jogo, o pessoal só viu o Alê provocando eles. Então, sei lá. Assim, de qualquer forma, tá errado. Os caras não sabem perder. Pau no cu deles. E tá sendo recorrente, né? O pessoal falou que essas derrotas que eles estão... não aceitando, tá sendo, foi clássico contra o Grêmio, tudo que é jogo que eles estão perdendo decisivo, vocês estão partindo pra cima dos caras no final, né? Então... Um bando mimado, gauchada mimada, pau no cu deles. Fato. Isso aí. O jogo contra o Operário? O jogo contra o Operário teve uma característica interessante, né? Que parece que foi um jogo muito ruim, né? É isso, Felipe? Você quer eleger um bala com a Latina? A característica interessante é que um de nós três aqui viu o jogo, sabe? Porque... Eu assisti, eu confesso que, assim, o jogo tava tão ruim que eu tava, passou um segundo tempo, eu até parei de prestar atenção, assim, eu tava só pra falar o placar pro pessoal que tava lá comigo no sítio, né, e porque tinha avô meu, os meninos lá, que perguntavam como é que tá, quanto tava o jogo do América, eu falei, olha, cara, o jogo tava muito, muito ruim. Difícil até de voltar no bala com a Latina, né. Eu daria o bala pro Juninho, que sobreviveu a uma entrada criminosa do cara do Operário, que foi com a Pedro Ken. As travas da chuteira na cara dele. Pedro Ken não tava num dia bom ontem. Graças a Deus. Então, porque o Piccioli também tava um ali atrás, né? Ficaria em um dos dois. E Colatina, é até difícil apontar, né? Porque o time foi tão abaixo assim, que é difícil colocar um. Então, deixa ainda coloco Alegredo e pulo Colatina pra essa partida também. Talvez o Felipe Augusto, né? Tava dando pra escutar o Lisca gritar, eu assisti os 10 minutos finais só, tava dando pro Lisca, pra escutar o Lisca na arquibancada gritando, Augusto! Augusto! Toda hora. Se for colocar um é ele, porque ele tá realmente... E foi só por causa disso que eu vi que o Augusto tava em campo. Não, eu só fui ver depois também que o jogo acabou, que eu falei, olha, rapaz, ele entrou. Eu perdi a hora que ele entrou em campo, fui ver depois vendo as fichas do jogo, né? Ele realmente foi bem inútil. É ruim de você ter um cara igual esse Felipe Augusto no elenco, é esse. Uma hora ele entra, né, cara? É uma merda. Mas eu daria o bala pro LP7. Pelo gol? Pelo gol. E pela comemoração? A comemoração dele foi do caralho. Aí ele comemora daquele jeito que é meio que... É desse sentimento do goleiro quando toma um gol dele, né? Querer se matar, né? O cara que foi querer se matar. O cara faz um gol, cara, 50 anos. Fui tomar um gol do Leopardo. E não foi de pênalti. Agora eu espero muito voltar aqui nesse programa mais vezes só pra falar pro Felipe que ele tá queimando a língua com o Léo Passos. Tomara, hein? Não, sinceramente. Tomara. Espero muito queimar a língua com ele. Assim como o Giovani tem queimado a nossa língua. Então, assim, se isso acontecer de fato... Giovani e o Diego, né, cara? São dois jogadores que a gente criticou bastante, né, cara? Exato. Diego também tá jogando bola pra cacete. Uma entrega... Tá dando gosto de ver. Melhorou bastante defensivamente, né? Não, uma entrega do caralho, cara. Tá se entregando muito no jogo. Ele tem realmente tá dando gosto de ver. Lucas, você que tá aí embaixo do Jair, dá um tapa aí pra ele acordar, que ele deu uma cochilada aí, cara. Que cochilada, rapaz? Tô ouvindo, prestando atenção no seu, eu sou um cara educado. Sei. Bom, então, oficialmente teremos Bala e Colatina ou não? Melhor não, né? Deixa o Thales um abraço pro elenco inteiro, pelo ponto do jogo do Inter, da vitória do Operário. O Thales vai no vestiário e faz alegria da galera lá. Isso aí. Puta que o pariu, bicho. Vocês estão metendo uma suruba, é isso? Que porra é essa, caralho? Mas você já teve uma, né? Que foi aquele abraço coletivo seu no sanduíche Bauer Messias, né? Fih, se isso acontecer de verdade, acabou, fih, acabou. O cara faz exame de toque em mim é com punho. Pra fechar, então, o programa de hoje, que, aliás, pra fechar não, mas nós temos uns especializados. Tem aquela musiquinha ridícula aí. Tem, claro. O Lucas Nassi fazendo outra pergunta interessante aqui, ó. Salve, Decadentes. Após a classificação, vocês acham que já podemos considerar essa década como a segunda mais vitoriosa da nossa história? Entre a década de 90 e 70, desde a profissionalização? E aí, quem quer falar? Uai, se quiser, eu posso abrir a parada aí? Claro. Eu até comentei isso, não sei com quem, cara. Eu comentei isso no estádio. Já deve ter uns 3 anos já, isso. Quando minha esposa ficou grave e tal, meu filho nasceu, eu falei que, assim, diferente de mim, ele tava pegando o América numa situação muito boa, cara. Série A, Série B, um título mineiro, um negocinho ali, um negocinho assim. É bem diferente do que eu vivi na minha adolescência, vamos dizer assim, que eu comecei aí em campo, meus 13 anos, talvez, meus 13 aos 20 anos. Um momento muito difícil, cara. Fora de série... Não fora de série no sentido bom da palavra, não, mas fora de série de não ter, não disputar absolutamente bosta nenhuma. Série B de Campeonato Mineiro, enfim, uma merda de time. E agora não, cara, a gente bem falados pelo Brasil e tudo, bem... Tá bacana. A gente tá vivendo realmente novos tempos muito legais, muito legais. Eu realmente, para história, assim, eu sou muito ruim, não tem esse negócio de dados históricos que a turma tem e tal, nem guardo isso, então para mim, assim, eu vivo muito momento e tô achando muito legal, cara, acho muito legal, um dos momentos mais legais que eu vivi com o América. Se a gente for pegar, a década de 70 teve o título de 71 e teve uma boa campanha do brasileiro, né, de 73, né, assim, teve esses momentos marcantes. A década de 90 foi o título de 93, assim, que chamou mais atenção, né? Do Mineiro de 93, depois de tantos anos, depois o título da Série B de 97. Né? Então, o que foi o que talvez para a época foi a maior conquista que a gente tinha tido. Né? Aí a gente começou os anos dos 2000 ali, 2000, 2001, com Mineiro e Suminas, né? Eu acho que, eu não sei separar essas décadas, porque eu acho que se a gente for considerar que começando 2011 e terminando 2020, seria essa década que estivesse falando, a gente teve o nosso acesso antes de 2010, né? Mas foram anos que a gente só figurou na Série A e na Série B e tem o título de 2017. Então, talvez em termos de nível e regularidade, sim, né? Em 2018 a gente bateu na trave, né, cara, para ficar na Série A. A gente só não ficou na Série A por extrema incompetência. Difícil falar incompetência, né? Mas... por manter o Adilson Batista tanto tempo no cargo de treinador que a gente permaneceu na série, que a gente foi rebaixado. Por terem trazido o Adilson Batista, né? É igual o Inter quando anunciou o Abel Braga. Você tá anunciando um ex-treinador em atividade que os últimos trabalhos foram horríveis. Você não tem como esperar uma coisa positiva. E o Adilson é a mesma coisa. Quando oficiaram o Adilson, eu lembro que eu cheguei pro meu irmão e falei assim, essa porra é verdade? Aí ele falou assim, é. Aí eu falei, caralho, velho. Não acredito que nós vamos fazer essa merda. E deu no que deu, né? Mas assim, é uma discussão que eu acho que vale uma pauta pra gente falar uns 20 minutos sobre isso, que é bem interessante, né? Você rememorar. É legal essa pauta mesmo. Talvez valha a pena chamar o Marinho, né? Por uma conversa aí. Pra falar, questão né? O América teve umas conquistas bem próximas de viradas de ano, né? Foi 97 ali a Série B, depois no outro ano teve que a gente teve a Série C em 2009, mas assim, foi o ano também da Série A2, e assim, quando a gente ficou também sem título, depois quando a gente virou a outra década, a gente terminou a década subindo pra Série A, né? Mas, enfim, eu acho que é uma discussão muito bacana de ter. Depois a gente pode falar, aprofundar mais sobre isso. Olha, objetivamente, talvez foi a melhor década de todas. Isso sem emoção. Objetivo, nós tivemos dois acessos, tivemos um título do Série B, tivemos um título de Mineiro. Sim. Então, e se a gente subir esse ano ainda, né? Terminar a década entregando o time na Série A, vamos colocar assim. Série A e campeão na Copa do Brasil. Olha isso. É. Realmente vai ser interessante essa discussão. Isso aí. Bom, então vamos para os quatro especializados? Vamos, que até a audiência está clamando por isso aqui. É, né? Então vamos lá, vamos lá. Tássica agora. É uma honra. É muito ridículo, cara. É uma honra ter minha própria vinheta. Você tem inveja que você não tenha sua vinheta. Depois eu pedi pro Tales fazer uma sobre o resumo do jogo. Tales, não, pro Alisson fazer. É, pro Alisson fazer. Bom, primeiro, eu tava mencionei também as torneias de divisões de base, né? Mas no Sub-17 a gente já foi eliminado. No Brasileirão Sub-20, a gente perdeu hoje de 2-1 pro Vitória. O time está em 12º, classificam 8 para a próxima fase, mas agora a gente assim, ainda tem chance, né? São 20 times, está na 13ª rodada, só que agora a gente está a 6 pontos do 8º, então a gente deu uma distanciada. Os meninos do Sub-20 começaram muito bem, mas perderam um pouquinho do fôlego. No feminino, a gente teria um jogo contra o Atlético, não, desculpa, teria um jogo do Cruzeiro e Atlético, do feminino, enfim, então a rodada foi adiada por conta do Covid, mas isso não nos interessa tanto. A gente teve o primeiro jogo das oitavas de final, hoje também, contra o Tiradentes do Piauí. Nós ganhamos o primeiro jogo de 1-0, foi hoje às 15h. E o jogo de volta vai ser no sábado, na semana que vem, no dia 28, às 17h. Então as meninas estão vivas aí no Brasileirão Série A2, né? Então eu ouvi algumas pessoas perguntando aí nos comentários. A gente já ganhou o primeiro jogo desse Tiradentes do Piauí e na semana que vem tem o jogo de volta, que vai ser aqui, lá no Estádio das Alterosas. O futsal. O América ainda não tem. Não divulgaram datas para a volta do Metropolitano ou do Campeonato Mineiro de Futsal. Porém, o time fez um amistoso ontem contra o Minas Tênis Clube. Foi o primeiro jogo para preparação para os campeonatos que eles vão disputar. O América estreou com derrota para o Minas, né? Só que não divulgaram o placar. Quando começou, eles divulgaram que o jogo tinha começado. Quando acabou, divulgaram que a gente tinha perdido, mas não divulgaram o placar. De toda forma, foi um amistoso, né, para o primeiro jogo. Ao que tudo indica, parece que o elenco mudou bastante, mas ainda não tem data para as competições oficiais. Futebol americano, mesma coisa, também não tem data ainda para a volta do Mineiro ou do Brasileirão, do futebol americano, não divulgaram ainda datas para isso. Fizeram um treinamento com vários atletas do Brasil inteiro, do futebol americano, e tiveram dois atletas do América Locomotiva representando, né, nesse final de semana lá, e com os treinamentos lá em Brasília. Então, a gente segue com atletas prestigiados ali no futebol americano. E, por fim, no time de vôlei, a gente que estava acostumado, estava sendo saco de pancada ali no vôlei, a gente teve a primeira vitória na semana passada, e a gente agora teve a segunda vitória, emendou a segunda vitória na sequência por 3-1. Ganhamos do time de Guarulhos. Só que, por algum motivo, acho que o pessoal lá da Federação deve estar, da Confederação Brasileira de Vôlei, não deve estar acostumado para a gente ganhar tanto assim. Não atualizaram nossa vitória no site para atualizar a nossa, como é que a gente está em termos de tabela na classificação. Mas a gente começou mal o campeonato, tivemos a vitória semana passada, tivemos uma vitória ontem também com o time de Guarulhos, então o time deu uma... A gente trocou de treinador também recentemente, parece que esse treinador novo está dando uma chacoalhada no time, e já emendamos duas vitórias no campeonato de vôlei. Que beleza, muito bom. Então é isso aí, gente. Acho que tem... Jair, deixa eu só, bem rapidinho, aproveitando esse assunto aí da Copa do Brasil, da pergunta do Lucas aí sobre a questão do nosso desempenho, se está melhor, enfim. Só comentar bem rápido, assim, o despreparo não sei se é da loja do América, se é do próprio América, de a gente não ter camisas do América para vender, cara. Isso é um negócio impressionante, um negócio tosco, para ser mais sucinto e resumir mal. É um negócio tosco não ter camisas do América, cara. E mais tosco ainda, o site da loja do América nem tá funcionando. Você entra aqui, nem isso tá funcionando. Então, assim, é um negócio chato, né, cara? Porque é um momento tão bom que a gente tá vivendo e tal, simplesmente não existem camisas do América pra vender. E pra piorar, a marca é própria, né? Por isso que eu não sei de quem que é a culpa. Não sei a quem culpar. Pra mim, a culpa é do América. É quem, teoricamente, tem o controle da distribuição do produto. Porque o produto não vai só pra loja do América, né? vai para outros sites aí, para outras lojas. E é louco você pensar nisso, porque seria um momento, assim, como a América tem visibilidade nacional, né? Assim, a gente tem que pensar primeiro na torcida, que é o principal público que consome os produtos da América, mas esse ano especificamente, devem ter pessoas de outros estados aí querendo comprar a camisa nossa, né? A gente bateu 100 mil seguidores no Instagram, o nosso canal do YouTube do América já bateu 11 mil, né? Só o vídeo da entrevista do Lisca deu 110 mil visualizações, então acho que tem pessoas de outros cantos do Brasil procurando o América, com certeza quando vai ver a camisa, o tanto que ela é linda, e ia querer comprar também. Então seria um ponto que, se tivesse mais fácil para adquirir, né, outros públicos que de outros lugares do país também pudessem comprar a nossa camisa. Isso aí. Bacana. Bom, temos um programa então, gente? Temos. Então, temos sexta-feira, temos aí, jogo é 9h30, não é isso? 9h30, jogo de sexta-feira, 7h15. Jogamos contra o Juventude na terça e contra o Oeste na sexta. Vamos que vamos. Vamos tentar pegar 6 pontinhos aí, que já melhora muito a nossa situação. Somos vice-líder, isolados, né? E estamos com 40 pontos, todo mundo abaixo, a gente com 37. Se a gente ganhar aí esses 6 pontos, vamos brilhar. Então é isso, pessoal. Boa semana a todos. Grande abraço. Até mais. Abraço. Abraço. Tchau.